Tava pensando com os meus mano, como não te comi. Você não presta e eu confesso que eu me surpreendi. Por que você foi inventar de namorar com outro? Eu queria escorrer como uma gota de chuva por cima de você. Igual calafrio na nuca, vai me ver por aí e fingir não conhecer. Pra você, bom saber que outras vão me querer. Que clima bom. Não, pensa quando jogar as neves mesmo. Vai ser foda. Mas vai aparecer realmente. Vai. O Chrome é foda. Que clima bom. Que clima bom. Que clima bom. Tava pensando com os meus mano, como não te comi. Você não presta e eu confesso que eu me surpreendi. Por que você foi inventar de namorar com outro? Eu queria escorrer como uma gota de chuva por cima de você. Igual calafrio na nuca, vai me ver por aí e fingir não conhecer. Pra você, bom saber que outras vão me querer. Que clima bom. Que clima bom. Que clima bom. Que clima bom. Que clima bom. Corta! Caralho, ficou bravo essa foto. Foda, né? Ah, tá suave, mas é o café. Oi, Livinho, tudo bem? Então, você tem 15 minutos pra estar pronto pra próxima cena, tá bom? Livinho, só um minutinho que eu preciso atender uma ligação. Você tá ligado que é essa mina, velho? Sim. Não, mano, essa mina foi a mina que eu ia pegar, ela começou a namorar bem no dia que, tipo, eu ia pegar ela foi, no outro dia começou a meter o namoro. Foi por causa dessa mina que eu meti o clipe, velho. Essa aí? É o que eu falei nessa música, mano. Oh, porra, escrevi essa música por causa dessa mina. Essa mina vem logo no meu clipe, cara. Caralho. Não sabe que outra gente... Pensando com os meus mano, como não te comi. Você não presta e eu confesso que eu me surpreendi. Por que você foi inventar de namorar com outro? Eu queria escorrer como uma gota de chuva por cima de você. Igual calafrio na nuca, vai me ver por aí e fingir.